Chegando agora para o segundo bloco da nossa 57ª edição do podcast Three Wide, agora de Dover, da Nationwide Series, que aconteceu na tarde de sábado, que foi na noite de sábado, já bem tardão da noite, quase na calada da madrugada, mas a Nationwide Series foi à tarde. Foi uma prova relativamente tranquila. A vitória ficou com o Kyle Busch. E como fizemos no outro bloco, né, eu vou trazer primeiro as considerações do Hélio Lima, né, que podendo participar essa semana, mas fez a gentileza de deixar gravado as considerações. Isso até me dá uma boa ideia para quando um membro não puder participar, que pelo menos grave aí uns 2 minutos, né, de comentar aí, para que os ouvintes não fiquem sem a opinião de um dos três do Three Wide. Vamos chamar o Helião aí com os seus comentários, e aí depois o Leonardo e eu, nós vamos comentar e debater aí o que temos dessa tranquila etapa na milha monstro da Nationwide Series. Hora a gente fala de Nationwide Series, né? Kyle Busch venceu a prova, né? Fez a dobradinha, já que ele havia ganho a primeira etapa do ano da Nationwide em Dover. Joe Logano fez uma boa prova, mas não foi páreo para o Buschinho, né? Agora o carro 54 se aproxima do 22 do campeonato de proprietário, só que a diferença, por causa dos problemas que o Sarrant teve nas suas largadas, acabou ficando bastante grande. E eu não sei se será possível do 54 ser campeão no campeonato de proprietários. O segundo destaque aqui vai para James Elliott, né? Ele que vai caminhando a passos largos para o título, semana a semana abrindo pontos. Ele teve um problema no início da prova, mas conseguiu se recuperar. Acho que não venceu porque o carro do Kyle Busch estava muito bem acertado. O Buschinho ganhou muito nesse fim de semana, mas Chase Elliott vai amadurecendo a cada fim de semana. No mais aqui, a gente tem que destacar uma prova bem disputada entre os contenders, né? Elliott Sager fez uma corrida muito boa. A gente critica ele muito aqui, mas no fim de semana ele foi muito bem. O Chris Buescher, o Léo deve falar melhor que eu, né? Outro cara que eu quero destacar aqui é Cale Conley, terminou fora do top 10, mas esse primeiro lugar mostra uma grande evolução. Assim como o bom Justin Boston, né? Segunda prova bastante segura, terminou na volta do líder. Vem com boas exibições. Quem sabe ano que vem ele não consegue uma vaga na Nationwide Series, quer dizer, Xfinity Series, né, em 2015, né? Até mais, pessoal. Vamos para a Sprint Cup, né? Então, Pedrão, a Dover 200 aconteceu lá no sábado à tarde em Dover, na milha Monster Mile. Foi uma corrida assim, tranquila e muito problema. Mais um duelo do K4 26. Com certeza, os dois melhores carros da tarde, em sombra de dúvidas. No momento, algum outro carro chegou a ameaçar os dois ou querer dominar a corrida. Foi realmente só os dois. O Kyle Busch deu 101 voltas, de 95, mas no final o Kyle Busch venceu a Dover 200, chegou a sua quinta vitória em Dover e a sua quinta vitória no National Series esse ano. E aqui só rapidinho, pessoal, passar os números do Kyle Busch. O Kyle Busch já tem na National Series 68 vitórias, 170 top 5, 205 top 10, 42 poles, 14.367 voltas lideradas. Realmente é um número impressionante do Kyle Busch. Eu, se fosse o Busch, eu fazia história. Não à toa chamado. Então, eu ia falar isso agora. Eu, se eu fosse o Kyle Busch, eu abria a mão da Sprint Cup e ia ser feliz na Nationwide Series, porque os números do cara é impressionante. Ele pode ser o Richard Petty da Nationwide Series, por que não? 68 vitórias nesses últimos anos aí, ó. Ele tem 12 anos de Nationwide Series. É só o primeiro ano que ele fez 7 corridas, não viu? O resto tudo ele desmanchou. Continuar nesse ritmo aí, fazer full time, correr todas as corridas mesmo, eu tenho certeza que ele faz história fácil, o Kyle Busch. Aí na Sprint Cup a história é outra, já é outra história, verso diferente, né? Na Sprint Cup é buraco mais embaixo, como nós sempre costumamos falar. Então, continuando aqui, pessoal, o Joe Logano, um ótimo trabalho no carro 22. Terminou com ele em segundo, né? Ele poderia ser o único a roubar o carro 54, mas acabou não dando certo. Então, parabéns ao Joe Logano. Chase Elliott foi o primeiro, ele liderou uma voltinha só, né? Desse monte de volta aí, ele liderou uma voltinha só. E o meu destaque, mais uma vez, claro, é o Chris Buescher. Terminou em quarto colocado, Buescher. Faz mais uma grande corrida, Chris Buescher, colocando seu carro ali no meio da Gina Motorsport, no meio da Gibbs. Então, parabéns aí, o Chris Buescher. Tô gostando muito, muito do Trevisan. Ele que agora ele tem uma vitória, que vocês devem lembrar lá em Mid-Ohio. 5, 12 top team, né? Então, parabéns aí ao Chris Buescher aí. E o Chris Buescher que faz o seu segundo top team, pessoal. Seguido. E meu outro destaque aqui também é o Brian Scott. Brian Scott que largou em sétimo, terminou em sétimo e liderou três corridas. O Brian Scott. Então, parabéns ao Brian Scott aí. O meu outro destaque, o outro e último destaque aqui. Vai ser o Trevor, perdão, é o Trevor Bayne. O Trevor Bayne que andou muito bem à tarde, largou um pouco mais para trás, teve alguns problemas, teve que voltar mais pra, ficou um pouco mais para trás, depois foi avançando e no final da corrida acabou terminando em décimo colocado aí. Parabéns ao nosso grande amigo aí, piloto, vencedor da Daytona 500, Trevor Bayne. Pedro? Então, o Léo já falou bastante, assim, a prova foi razoavelmente tranquila, né? A gente teve dois incidentes ali até na volta 50, né? Com carros do final do pelotão, um envolvendo o 55, que estava na mão dessa vez do Jamie Dick, e com o Derek Cup, né? Que é o velho Derek Cup, acabaram batendo forte. Depois a gente teve um outro acidente, né, que envolveu o carro 17 do Barry Hill e o 93 do Kevin Swindell, que são carros que costumam andar lá mais para trás. Um deles, inclusive, o do Swindell era um Dodge, né? E o do Barry Hill, que foi envolvido também, Dodge. Foram dois Dodge ali já pro saco. Eu lembro até que durante a transmissão o povo falou: Nossa Senhora, estão acabando com os Dodge, já que não vão precisar correr, não vão poder Não correr vai mais ganhar aqui nada mais. mesmo, então vou acabar com isso. Não tem jeito, vamos destruir. Falando da prova, então a prova foi dividida em duas partes, uma dominada pelo Joe Logano, outra dominada pelo Kyle Busch. O Kyle Busch dominou a parte final. Quem domina a parte final e cruza na frente na hora da bandeira quadriculada, vence. Foi o que o Kyle Busch fez. É a briga da Nationwide em Dover, né? O Joe Logano vinha de quatro vitórias seguidas até a primeira etapa do ano em Dover, quando o Kyle Busch venceu. E como o Hélio destacou na parte dele, né, o Kyle Busch fez a dobradinha, venceu as duas etapas do ano da Nationwide em Dover. Liderou as últimas 101 voltas, tá, gente? Mesmo com a bandeira amarela por detritos e sem interrupção nenhuma, liderou todas as voltas aí. O que mais que eu queria citar? Chase Elliott segue perfeito para ser campeão. Sempre quando ele não vence, ele é o melhor piloto da Nationwide Series. Não aconteceu isso semana passada, né, quando a etapa foi sozinha lá no Kentucky, mas de qualquer forma ele tá ali no top 5, brigando e descontando pontos em cima do Regan Smith, que foi apenas o oitavo. Eu digo apenas porque ele tá com o carro da Junior Motorsports, está brigando pelo título, deveria ser mais incisivo com relação ao Chase Elliott. Muito bem citado o Chris Buescher. Evoluiu muito o Chris Buescher no decorrer da temporada, a gente consegue ver isso. Talvez a Roush melhorou como equipe, ela que vinha meio perdida também no começo da temporada, né, tentando sustentar três carros competitivos. Mas o Chris Buescher dando um baile em Trevor Bayne. O Tyler Reed, que ainda é um menino muito novo, a gente não precisa ficar batendo nele por enquanto. Mas assim, a equipe evoluiu bastante. Quem mais eu queria citar? Cale Conley fazendo mais um bom trabalho. Justin Boston, segunda largada dele, terminou em 12º. Então, assim, uma média muito boa de chegada. O Ari Calmirola fez a prova para se preparar para a etapa do Chase. Infelizmente, não deu certo para ele na Sprint Cup. E na Nationwide, ele foi apenas o 13º, né? A gente teve apenas 14 carros terminando na volta do líder. Os demais pilotos terminaram duas voltas atrás. O James Buescher foi o 15º, já veio duas voltas atrás aí. Larson em sexto. O Sadler apareceu bem na quinta posição. Somou alguns pontos aí, mas em termos de campeonato eu acho muito difícil alguém tirar do Chase, ainda faltando cinco etapas. Lembrando, são pontos corridos, né, na Nationwide. Então a gente tem o Chase Elliott aí com 1.034 pontos. Ele vem 26 à frente do Regan Smith. E aí, cara, aí, Leozão, a gente tem 46 pontos pro Ty Dillon, já descarto totalmente a chegada da Richard Hill, apesar de, né, de ter feito aquela etapa brilhante no Kentucky, dificilmente isso será repetido a ponto de tirar pontos da Junior Motorsports. O Brandon Gaughan, espetacular, e na outra tem um problema logo no comecinho, né, o carro apresentou problemas, finalizou lá no final, finalizou na 28ª posição, 9 voltas atrás do Kyle Busch. Aí eu queria falar, pô, Nationwide não tem Talladega, cara. A gente tem aí uma etapa agora, Kansas, um circuito de 1,5 milha. Eu apostaria minhas fichas no carro da Junior em termos de carros da Nationwide, com pilotos da Nationwide, com pilotos regulares. Olhando também pelo retrospecto da RCR no Kentucky, são pistas de 1,5 milha, mas de angulações diferentes. Então, assim, não são muito parecidas em termos de acertos. Eu acredito que a Junior Motorsports deva andar melhor e vamos ver o que, que o Regan Smith vai poder fazer. O Elliott lidera 26 pontos de vantagem para o Smith, 46 para o Ty Dillon, 59 para o Brian Scott, 64 para o Elliott Sadler, 99 para o Trevor Bayne. O Chris Buescher é o sétimo, já 177 pontos atrás. O Brendan Gaughan é o oitavo, 220. O Ryan Reed é o nono, 275. O James Buescher é o décimo, 278 pontos. Aí o Dylan Kosniewski, 11º com 314. E o Landon Cassill, 12º com 317. Aí o Dakota é o 13º com 371. Péssima temporada do Dakota Armstrong. Não gosto dos números do Dylan Kosniewski também, mas tenho que entender que é evolução, como a gente já debateu bastante aqui, né? É um trabalho que deve ser muito cobrado no ano que vem. Mas em termos de campeonato aí, a destacar a Junior Motorsports, o Regan Smith inclusive renovou para o ano que vem continuar no carro número 7 da Junior Motorsports, foi anunciado ontem pelo Dale Júnior. Mais um ano de Regan Smith aí em busca do título depois da maldição do Elliott Sadler. Vai perder provavelmente para o Chase Elliott, só se acontecer alguma coisa de absurdo aí com o Elliott, problemas ou acidentes aí para tirar o título dele também. Para a Nationwide restam 5 provas. A gente faz Kansas, Charlotte, Falha Talladega. Não, são 4 provas apenas, né? São 9 já disputadas. É isso, né? Não, são 33 provas agora a Nationwide. A gente vai para Kansas, Charlotte, Falha em Talladega, vai pra Falha em Martinsville também, né? A Nationwide. Me ajuda aí, Léo. Pode, se você não estiver dormindo. São Kansas, Falha em Talladega, e se eu tenho luta, só que eu não sei se ela corre no final de semana de Talladega. Etapas, fica faltando uma na minha conta aqui. Phoenix, e Miami ela faz. Cara, aqui. Que eu me empipinei todo. Acho que o problema tá porque a Laika deve estar latindo lá na residência. Vamos lá. Já foram realizadas 28 etapas, com certeza absoluta. São 33. Ah, moçada, eu tô comendo a etapa do Texas, pô. A gente tem o Texas ainda aí. Verdade. Kansas, Charles, Phoenix e Miami. Ela não faz Martinsville. Como eu tava esquecendo do Texas. Então ainda restam 5, são 3 de 1,5 milha aí, 2 de 1,5 milha clássicos. Aí a gente tem o Kansas agora, que é 1,5 milha em D, e Miami, que é uma bacia. Eu acho que ninguém tira do Chase Elliott, não, muito difícil. Não sei a opinião do Leonardo, nem sei Opa, claro que eu se ele não falo. puder falar. Pode... Ah, então tava esperando você me ajudar para me lembrar da etapa do Texas. E você não apareceu para me dar essa força. Então tá, campeonato, relações SUS aí, se alguém pode tirar do Chase Elliott ou não esse É um título aí. assunto bem, assim, para falar do campeonato, né? Vamos colocar aí que já vamos arredondar praticamente, aí já tem meia corrida já, né? O Chase de vantagem aos que vão à frente dele. Então já assim, já vai se desenhando, vai migrando aí esse título pro Chase Elliott. O Regan Smith precisa necessariamente o mais rápido possível, mudar um pouco sua postura dentro da pista, né? Para fazer boas com os carros, com o que pode ser feito, né? Faz boas corridas, já que às vezes chegamos a ter até sete, digamos, vamos dizer assim, como é que eu vou achar a palavra aí? Bom, depois eu vou lembrar aqui a palavra certa. Mas assim, eu acho que o Chase Elliott está fazendo um trabalho muito bom, impressionante. Um Rookie chega primeiro para vencer e cada vez melhor. O Chase Elliott, parabéns a ele. Nunca Nunca aconteceu. aconteceu em nenhuma série Não, nunca nacional da aconteceu. Vai máfia. ser a primeira vez. E assim, eu vou falar que é a primeira vez e não é qualquer touro, não é qualquer menino, porque o menino anda muito bem. Então, tá de parabéns mesmo. Aí, Pedrão, ó, do Tidion para baixo, velho, aí é só para ver quem vai no jardim no final do ano, né? Ryan Reed, James Bush. E aí? Eu até tinha Tyler Reddick lá da Roush, mas é o Ryan Reed, eu me confundi. Ele aí, o Reed que ainda não está na Roush ainda. É da Penske que ele é desenvolvimento. E aí, esses aí, eles vão lutar e tá falando por alguma coisa diferente aí. Mas é isso mesmo, para campeonato sem muita. Para campeonato sem muito. Sem muita. Sim, sem muito mistério aí pro campeonato aí. Sem muito o que Não dizer tem mesmo, muito o que na falar. O verdade, Chase né? Elliott aí tá se assim, encaminhando para ser realmente o campeão do ano. Maravilha. Aí vai chegando o final do ano, a gente vai lembrando que tem um campeonato de carros em disputa, né? Que é, na verdade, uma forma da gente de se acalmar em relação à Nationwide Series. Mas esse ano, assim, tá até interessante, porque o Chase Elliott é um piloto novato, chegando para vencer. Diferentemente do ano passado, quando o Austin Dillon foi campeão sem vencer nenhuma prova, o Chase Elliott já faz um trabalho diferente, são três corridas e tal. A gente tem aquela briga quase que eterna, a gente nem lembra mais quando foi a última vez, acho que quando o Cal Edwards corria nos 60, né? Que a gente não teve uma disputa de campeonato entre esse carro 22 e o agora 54 da Gibbs. Quando não era o 54, ou era o 20 ou era o 18. Então essa briga Penske e Gibbs na Nationwide já vem há alguns anos. No momento, a equipe de Roger Penske lidera com 30 pontos de vantagem para a equipe Gibbs número 54. No ano passado o campeonato foi mais apertado. No final, o 22 saiu campeão. Esse ano também tem uma certa folga aí. O terceiro colocado é o carro número 9, justamente o carro do Chase Elliott. Ele vem 97 pontos atrás do 22. O quarto é o 42, guiado às vezes pelo Larson, às vezes pelo Dylan Kwasniewski. Agora vem aí 117 pontos atrás do líder, o carro número 22. Aí o carro do Regan Smith é o quinto, 123 pontos atrás do líder. O sexto é o número 3, 143. O sete é o número 2 do Brian Scott, que a gente já comentou aqui algumas vezes, que vem fazendo uma bela temporada. O Brian Scott evoluiu muito. Depois, mais dois carros da Gibbs. E o primeiro carro do Jack Roush, lá em décimo, é o carro número 6 do Trevor Bayne. Então é isso aí. Campeonato de carros, acho que a Penske deve levar esse ano. São poucas provas aí para o número 54 tirar. E o campeonato de pilotos, provavelmente na mão do Chase Elliott. É só carinho até o final aí. E um abraço como o primeiro piloto a ser novato do ano, um piloto estreante em uma série nacional da NASCAR, né? Isso já aconteceu nas KNs, né? Na East e na West, mas né, nas categorias nacionais, que são a Truck Nationwide e Sprint Cup, isso nunca aconteceu. Então o Chase Elliott vem para fazer história mesmo. Já tá fazendo, né? O cara que é novato do ano, vence três corridas assim e domina o campeonato com força mesmo, mostrando que tá ali. Batendo em gente grande, tá mais do que merecendo mesmo ser campeão do Chase Elliott. Leonardo, mais alguma consideração aí a respeito da Nationwide Series, ou a gente já pode passar Não, para a Pedro, vamos Sprint passar Cup? para a Sprint Cup, né? Só falar uma pincelada, coisa razoavelmente interessante, apenas aquele. Vamos, digamos que apenas aquela tensão toda ali, quem ganha o Kyle Busch ou dialogando no final da corrida ali, mas acabou dando o Kyle Busch mesmo. Isso aí, é isso mesmo, pessoal. Corrida tranquila e Chase Elliott sendo cada vez mais campeão. Maravilha, então é isso aí. A gente vai encerrando esse segundo bloco. A gente volta com a Sprint Cup. a definição dos 12, pilotos para o próximo round, né? E também a vitória do Jeff Gordon lá na milha-mão.